Velhos tempos, dedicado a todos os meus amigos. Por onde andará seu dedicado sorriso? Dedicado a todos os meus irmãos. Eu ando por lugares onde vivi e não reconheço mais. Onde passei vários momentos, aonde eu ficava em paz. O clima de nostalgia vem, mas não posso voltar no tempo. Apenas posso relembrar como foram bons aqueles momentos. Não tinha hora pra sair, nem compromisso pra cumprir. Não tinha hora pra chegar, apenas tinha hora pra dormir. O uniforme da escola sempre limpo pra usar no outro dia. O caderno dentro da mochila, o lanche ali sempre tinha. Cuidado pra atravessar, sempre olhe pros dois lados. O conselho sagrado, como reza ali era falado. Como o tempo passa, hoje me vejo um homem barbado, com a cabeça cheia de problemas, me lembrando do passado. Eu acho que vivi da forma mais simples, pois não tinha outra forma. Eu não nasci em berço de ouro, nada disso me incomoda. Tudo aconteceu naturalmente, como a vida deve ser. Sob degrau por degrau, a ela eu devo agradecer. Aqueles tempos, velhos tempos, antigos tempos, em que ficávamos sentados na calçada de cara pro vento. Compromisso não tinha, sem responsa a vida segue. Ai meu Deus, tenho saudade daquele tempo de moleque. Aqueles tempos, velhos tempos, antigos tempos, ficávamos sentados na calçada de cara pro vento. Compromisso não tinha, sem responsa a vida segue. Ah meu Deus, tenho saudade daquele tempo de moleque. De conhecemos a falsidade conforme a idade avança. Sentimos a dor da saudade, as pessoas vão e deixam lembrança. Eu não sei aonde estão, alguns não habitam esse plano. Outros foram pra muito longe, aonde não mais alcançamos. Fazem falta da mesma forma, quando penso como seria. Todo mundo aqui de novo vivendo momentos de alegria. A carne assa, a conversa vai, a risada vem, sempre foi assim. Depois cada um toma seu rumo, tudo na vida tem o seu fim. Mas o foda é quando no dia seguinte a notícia triste bate na porta. Alguém ali perdeu a vida e não completa mais a rota. Das longas idas e vindas que fazia pelas estradas, saiu da nossa convivência de uma forma muito trágica. Nós voltamos a refletir e sentir a dor amarga, e entender que nesse mundo a nossa vida não vale nada. Amanhã podemos estar chorando de novo a morte de alguém, mas como sempre tudo segue, um dia vamos também. Aqueles tempos, velhos tempos, antigos tempos, em que ficávamos sentados na calçada de cara pro vento. Compromisso não tinha, sem responsa a vida segue. Ai meu Deus, tenho saudade daquele tempo de moleque. Aqueles tempos, velhos tempos, antigos tempos, em que ficávamos sentados na calçada de cara pro vento. Compromisso não tinha, sem responsa a vida segue. Ai meu Deus, tenho saudade daquele tempo de moleque, de pivete. Yeah, András, 2014. Essa é minha homenagem a todos aqueles que já se foram, meus amigos, todos aqueles que faziam parte da minha vida. Se sintam homenageados. Velhos tempos, velhos tempos.